Bom, meus amigos, boa noite. As pessoas normalmente dormem durante a palestra. Tem gente dormindo antes da palestra começar. Boa noite. Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, mesmo num dia chuvoso. E nós vamos falar hoje de uma palestra muito especial. A felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem. Então vamos iniciar rogando a Jesus, o sublime pastor de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos inspire, ilumine o nosso caminho com seu Evangelho de luz. Djalma Motargolo, palestrante do estado da Bahia, afirma que para um espírita ser triste, só podem haver duas explicações. Ou é um caso de obsessão espiritual muito grave, ou então está morrendo de fome. Porque espírita, nos diz Divaldo Franco, quase não bebe, quase não fuma, mas come. Como espírita come? Vocês devem ter visto isso, talvez, na galinhada passada. A gente apronta na comida o que a gente não faz em outras áreas. Então, o espírita tem que ser feliz, tem que ser alegre. Um espírito amigo sempre me diz: Nazareno, vocês espíritas, vocês religiosos, de um modo geral, deveriam ser como flores, como rosas, levando alegria, colorido, perfume, consolo por toda parte. Espírita tem o dever de ser alegre e ser feliz. E por que que é que em algumas casas espíritas nós vemos alguns espíritas tristes, cabisbaixos, mesmo quando já passaram por aquela prova, por aquele sofrimento, que muitas vezes foi necessário para nos trazer a religião, a casa espírita, a igreja católica ou ao templo protestante? Nós vamos estudar isso hoje. Vamos estudar o porquê que temos motivos para ser feliz e a alegria do trabalho no bem. Então, o espírita tem muitos motivos de ser feliz, de ser alegre. Nós temos, através da revelação trazida por Allan Kardec e por muitos outros missionários do bem, muitos motivos para a felicidade. O primeiro deles é, sem dúvida, a crença em Deus. O Espiritismo vem nos falar da paternidade divina, diferentemente do que muitas outras religiões nos apresentavam outrora. Vem nos apresentar Deus único, perfeito, imutável, soberanamente justo e bom. Vem nos apresentar um Deus de amor, corroborando a fala do Cristo, que nos apresentou, sim, um Deus de amor, de ternura, de perdão, de compaixão. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, fala que muitos autores, muitos sábios, muitos poetas já tentaram nominar o nosso Criador, dar um nome para Deus, mas que foi Jesus, através de uma palavra muito pequena, mas plenamente carregada de significado, que nos deu a melhor explicação. Quando nos chamou Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, o Espiritismo vem resgatar essa fala do Cristo, nos dando a certeza de um Pai que é a suprema inteligência do universo, causa de primeira de todas as coisas, um Deus que nunca está pobre de misericórdia, que nos ama incondicionalmente. Outro motivo que nós temos, nós tentaremos ser breves em cada uma das abordagens, porque eu, falando com a Mercedes sobre esse tema, disse a ela que eu precisaria de muitos dias para falar das felicidades do espírita. Porque são muitas felicidades. Uma palestra de 50 minutos, de uma hora, não é possível falar de todas as alegrias